É o DJ Chuck 22, ô mané. Brasil! É o DJ Chuck 22, bombadão, ô seu palhaço. Mansão do Só Pedrada. Bota caro. Você estava avançando ao som do DJ Chuck 22 hoje. O terror dos modinha. O DJ Chuck 22, ô mané.